baixa a cabeça, bota a classe social. Que nos julgam delinquente e nos tratam como animal. Nosso povo está padecendo e quero ouvir. A humanidade está vegetando e de fome morrendo. Devemos lutar por nossos direitos iguais. Nosso povo sofrido está precisando de paz. Muitos manos se submetem a cada situação. Prostitutas vende o corpo por miséria, levam vida de cão. Será que estamos condenados a viver nessa miséria? Senhor Deus, por favor, olhe por nós que a coisa é séria. A coisa é séria, é muito séria. E o tempo passa, a vida passa e fica perguntando o ar. Será que um dia nossa agonia vai acabar? E o tempo passa, a vida passa e fica perguntando o ar. Será que na periferia um dia a paz irá reinar? E o tempo passa, a vida passa e fica perguntando o ar. Será que um dia nossa agonia vai acabar? E o tempo passa, a vida passa e fica perguntando o ar. Será que na periferia um dia a paz irá reinar? A nossa geração está se acabando rapidamente. Com a porra da heroína que domina a nossa mente. Simplesmente veio pra nos destruir. E pouco a pouco o tempo passa e não sabemos como agir. E junto com esse tempo passa a nossa vida, os nossos sonhos de liberdade, as nossas ilusões. Sonhos que um dia deixamos pra trás, por mera porcaria, por coisas banais. Jamais deixei me envolver com esse tipo de ilusão. Mas não estou criticando, é apenas minha opinião. Somos resgate negro, negro sou. Filho de um povo pobre, mas porém lutador. E sempre sonhou com a tal da liberdade, mas que todo mundo sabe que está longe da realidade. Pro suburbano só fica a miséria. Isso todo mundo sabe, mas não vamos deixar a maré subir, o nosso barco afundar e o sentimento de derrota a nossa mente dominar. E o tempo passa, a vida passa e fica perguntando o ar. Será que um dia nossa agonia vai acabar? E o tempo passa, a vida passa e fica perguntando o ar. Será que na periferia um dia a paz irá reinar? Governante, tomem cuidado, o seu tempo de glória pode ter esgotado. A sua fase de bonança pode vir a tempestade. Estamos à sua cola, sem dó nem piedade. Enquanto na comunidade continua a reinar miséria. Resgate negro vai lutar e não vai pagar comédia. Muitos comem, bebem, dormem, tem um carro novinho. E ainda fala que a situação está ruim. Que covardia, olhe pra trás e vê seu mano no chão. Tudo às costas, e a ele não estende a mão. Ele não come, ele não bebe, nem tem o que vestir. Olhe pra ele, mas sabe aonde vai dormir. Você montado vem dizer que a situação está ruim. Seu sem vergonha, você não passa de mesquinha. Estaremos na sua cola, você não vai acreditar. Resgate negro chegou e o bicho vai pegar. Estaremos na sua cola, você não vai acreditar. Resgate negro e nação hip hop, não paga pra vacilar. Pode acreditar, resgate negro e nova Galvão no ar pra revolucionar. Paz na periferia, resgate negro quer paz na periferia, mano. Paz na periferia, resgate negro quer paz na periferia, mano. Paz na periferia, resgate negro quer paz na periferia, mano. Resgate negro, diretamente da Nova Galvão, zona norte de São Paulo pro mundo, deseja paz.